pronto. Chiamare il posto, prego. Da qual aos 11, controle 1935. Gente, controle 11935. Controle Salvador, boa tarde, o Força Aérea 2325 decolado no momento, cruzando 1000 pés. Força Aérea 2325, contato radar na decolagem, suba ao nível 110, saída Conde. Gente, autorizado 110, saída Conde, o 2325. Recontrolou November, autorizado direto ao de São Paulo, manterá 1000 pés. Afirmativo, direto ao morro. 733, prossiga. Tá, ciente da Tiali para acionamento, ou plano instrumento para Porto Seguro. Ciente, Porto Seguro, uma centena, guardada na sua cópia. Afirmativo, vai acionar por quanto risco e vai realizar cheque, tá ok? 733, só o ciente. Dois Salvador, boa tarde, voo no 675, estabilizado no RNAV da 1-0. Sente 675, informe 3 checado, sinal 1-0. Baixado e travado, senhor. Sim, ciente, avistado, já tem livre pouso, pista 1-0, vento de 100 graus, 10 nós. Livre pouso na 1-0, confirmação, primeiros 90 metros na operação. Estimativo, 90 metros fechado. Obrigado. Zero para viagem. Livre taxi, DF Alfa, quanto perdão no zero, chama 2-3-0-9-3, boa. Salvador, boa tarde, Stan 3193, posso perdão no zero, pronto. Gente, mantém boa espera. Stan 4-0, Stan 3193. Alô, Salvador, voo 649, gate 3, plano, muito bem, acionamento. São 3, autorizado, é quarto táxi, 649. Autorizado, empatará para o táxi, 649. Alô, Fábio 2733, está acionado. Vai iniciar o táxi aqui no pátio militar para o chefe dos motores. Gente, o Fábio está pronto para a cópia? Afirmativo, pronto para a cópia. 2733, autorizado, Porto Seguro, uma centena, pela Golf 677. Decolagem 1-0, curva direita, saída coral, controle 1935, transponder 5140. Autorizado então para Porto Seguro, uma centena, Golf 677, decolagem 10, primeira curva direita, saída coral, o controle 1935, aciona 5140, o FAB 2733. 2733, correto, qual PV? 7703, portão 8, pushback, estacionamento. Portão 8, autorizado. autorizado, reporte táxi web. 3733, ajuste no 0 no 0, reporte para cruzamento no 0. Reportará para o cruzamento, 2733. 186. Torre Salvador, é o Papá, Papá Juliette, Bravo Lima. Bravo Lima, prossiga, final do ano 7, reporte, deixa a casa final do 7. Repita a mensagem para o Juliette Bravo Lima. Prossiga para a final do ano 7, reporte 3 checado na final do ano 7. Reportará a baixada de checado na final do ano 7. 1-0, autorizado final LS X-Race on Glide, reporte estabilizado. Após o piloto 2000, autorizado LS, reporte está estabilizado 807, 1010. Zulu November, nenhum tráfego no setor a informar. Frequência livre para coordenação, chame para regresso em Salvador. Salve Salvador, boa tarde, voo no 675, lembrando na sua escuta. 675, boa, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportando para a Juliette, 6-7. Decolagem livre 3193, vento 1, 20 graus, 1-0 mais. E livre, decolagem 1-0, vento 3193. Vai endereçar na final da 1-7, o Bravo Lima, baixar travado. 7-1 é autorizado para os bichos no 7, Ventura 2-0 graus, 1-0 mais. Beba. Lá 35, agora, o T, lá 35, o T3, 193, lá 35 agora. 3733, autorizado cruzamento, táxi via Alfa. Autorizado cruzamento via Alfa, 2733. 193, contato radar na decolagem, sou nível 360, saída da Eletro, São Blas. 360, meu Blas, o T3. 193, pode curvar da EL após 2000? 733, controle. Sobe e dê passagem no traço da Gol e siga o via Alfa. Afirmativo, vai ser de passagem o 2733. 6703, táxi via Juliette Alfa, 1010 no ajuste, 18,6 ponto espera. Ok, Juliette Alfa, 2703, objeto. Uf, mantém escuta, guarda de Valença. Voo no 675, próximo a Juliette. 75 vai dar passar extrato da web, jet, após engraçar portão 612, né? A gente aguarda antes da jet, vai dar passar extrato da web, após ingresso. Solo Salvador, Papatango, Vitor Fox Fox. Fox Fox, prossegue. Vitor Fox Fox, solicita autorização de táxi e o pé de circuito de Gente, número 2 para a Copa, Vitor Fox Fox. Fox Fox, correção, senhor terceiro para a cópia. Solo Gol 649, pronto para o táxi, 94 a bordo, 2 horas e 21, Aracaju. Flash final ILS XC1 Glide, chame torre 118 decimal 6. 18612. Índia 1010, seguindo objeto, Gol 649. Torcera 2733, será o terceiro, no posto de hora. Vai taxiar, manter a posição antes da Índia e ceder passagem para a Gol. Afirmativo, vai manter antes da Índia o 2733, dentro da prioridade que foi estabelecida pelo Sol. Presidente, decola imediato aí à direita. Sim, afirmativo, muito obrigado. Sim, autorizado, ingresso de decolagem imediata, vento 120 graus, 109, 703. Presidente, imediato, passa 703. Torre Salvador, boa tarde, 649.010, pronto. Mantém a posição 649. Mantém a posição 649. É 33, mantém a escuta da torre, ajuste no 0 no 0, boa viagem. A torre é no 0 no 0, sente o 2733, graças. Agora, filho, um minutinho, tem coordenação do seu plano. 42733, tá com o número 2. Sente, mantém a posição. Entendo. Senhor 7 de Vitoso, vento 120 graus, 10 mais. Repouso no 01877. 7703, sua decolagem foi 24, controle 1935. 1935, muito obrigado. Boa da minha, até a próxima. Salvador, o TAN 3835, boa tarde, informação. Charlie, cruza 190 para o 100. TAN 3835, acima identificação, autorizado de chegada bom, fideção nível 050. 050, 3835. TAN 3193, passa nível 110, chame Recife 128.8, alterna 133.25. 2883325, TAN 3193. 2 Salvador, 76703, decolou pro lado à direita. Web 6703, contato radar na decolagem, suba nível 340, saída Gole, transição ao Fito. 340, Gole ao Fito, quando possível direto ao Fito. Quase a transição ao concentro, Web 6703. Guarda. Correto, reporte pronto. Reportará. Eco até o Golf, copy. Corredor Axé, controle 1935, transponder 0145. Depois, bem aprovado, Rio Açúcar, nosso copiado. Será que foi possível na Fabuleta, assim, mais fácil de estar? Queria ver se foi 3.0. Direto Cita, 6703, muito grato. Firme o estacionamento? Está no Pátio Gente, pronto a cópia? local, 3GL na 17, circuito padrão, mil pés, curvas pela esquerda, decolagem 17, a torre na frequência 18,6 dúzia, o controle está na frequência 19,35 em caso de falha com a torre. Acione o transponder 0121. Localizado voo local, Salvador, boa tarde, boa noite, 07, entrou na frequência. Fox Fox 0121 no transponder, confirma PLB. 0121 no transponder, 0121. Gente, 2 a bordo. Chame a torre, acionamento táxi. Vai estar sujeito a os tratos evoluindo lá no circuito, ok? Fox Fox autorizado chamar a torre para acionamento totalmente. 1807 via Alfa, reportante Juliette. Alfa, Juliette, chegou, boa noite, Alfa. 1-0. O Sérgio 2733, o Léo Matheus, hein? Léo Matheus, 02733. Salvador, boa tarde, 649. Voo no 649, contato radar, subo nível 240, seda da El, transição lida. 240 da El, é do 649. Chame Recife 128-8, alterna 133-25, web 6703. 128-33-25. 120 a bordo, são 4h35 de autonomia, alternamos Curitiba. 4065, vai estar aqui até outra vez, meia dúzia, vai ficar atento ao tráfego da Gol, ingressando no portão 4. Após o mesmo autorizado, prosseguir até o ponto de espera, via Juliette. Afirmativo, vai taxiar até através da 62, aguardando a aeronave que vai estacionar na posição 4. Depois prossegue via Juliette, ponto de espera da 10. Pela Charlie, azul 406. Sim, decola os 30, controle de 935. 935, 33. Controle, muito boa tarde, Fábio 2733. A decolar do Adão, perfil da Coral. Confere 2733, contato radar, nível 100, C da Coral. 2733, 100, Coral. Autorizado, senhor táxi. 03, reporte na posição Raíto, ofertando o centro 127, decimal 2, na secundária 126, decimal 1. do táxi chama para ingressar na pista 17, contra o Golf. Torre Salvador Azul 4065. Pela Charlie, próxima ponto de espera da 10. Azul 4065, mantenha o ponto de espera da 10. Mantendo o ponto de espera, 4065 da Azul. 1835. Autorizado, reportagem. Mais abortão 7, autorizado, 3645. Então, para o táxi, confirmando a autorizado. Ou 649, bom comigo. 649, boa tarde, identificação, suba e mantenha o nível de voo 2440. Passada decidida, ou 649. Alternando a Intergel 1201. Prossiga. Ciente das condições, solicitou 360 para Campinas. Ciente, função Charlie, pronto para cópia? Pronto para cópia. 674 autorizado, Campinas, nível 360, aerovia Perisco 58. Decolagem 1-0, curva direita, saída Gole, transição Gonza. Controle 1935, transponde 5443. Aeroporto Campinas 360, via Pereira 58. A pista 1-0 com curva direita, saída agora e Gonza. Controle Gonza 9935 e transponder 5443. 674, correto, reporte pronto. Reporte pronto, 674. O Golf autorizado a alinhar e decolar da pista 17, o vento é de 110 graus com 8 nós. Autorizado decolar da pista 17, vento de 110 graus com 8 nós. Passar 32 milhas. Plano apresentado para a Bahia de Salvador. Salvador, está 3155 para o táxi, com 141 a bordo, alternando Galeão, 4:32. 3155, Juliette Alfa, 18.6, com espera, boa viagem. Juliette Alfa, 18.6, obrigado. Papa Mike, confirme procedência. Grupo Zulu, Fazenda Itapira. Papapá Lima, Papa Mike, mantenha mil pés, ingresso no corredor Interlagos, reporte reporte na, em Paripe para ingresso no Interlagos. Solicitaria descer para 510 ADL e a proa da rotatória. Papa Lima, Papa Mike, acione 0134. Acionado 0134, autoriza a proa da rotatória, está presente? Autorizado, ele se depara 500 pés, reporte rotatório, visual com a pista. É, que reportará. Enquanto o Golf decolou de Salvador aos 37, mantenha-se no axé a mil pés, chame o controle, 119 decimal, 35, enquanto o Golf. Vamos ganhar por 5, até o Golf. 3835. Azul 4065, decolou aos 37, chame o controle agora, 119.35. 19.35, obrigado, até a volta. É. Torre, o TAM 3835 está na final, tem baixada travada avistando. TAM 3835, autorizado pouso na pista no zero, vento de 100 graus com 7 nós. 100 com 7, livre pouso, TAM 3835. Confirme, senhor, a registrar só os 90 metros, positivo? Só 90 metros, afirmativo. Sente. Controle azul 4065, decolado, boa tarde. Azul 4065, contato radar, subo nível 360, saída Gole, transição Gonza. 360, Gole, Gonza, azul 4065. Controle, Papatango, Eco, até o Golf. Papatango, Eco, até o Golf, suba para mil pés, corredor axé, reporte para da Barra. Reportará o farol, até o Golf. Papá Lima, Papá Mike, confirme posição. Agora 27 milhas, permanecer na radial, 34. Do tráfego autorizado em linear e mantenha no zero. Ali mantenha a voz. TAM 3835 no solo aos 40, libere a direita, chame o solo, 121, decimal 9. 219 agora, obrigado, 3835. Solo, TAM 3835 livrou nossa escuta. 3835 via Alfa, Juliette, portão 9. Alfa, Juliette, portão 9, 3835. TAM 3155 autorizado decolar da pista no zero, 120 graus com 8 nós ao vento.